anda mais. Abre os olhos e encara, eu não vivo sem você. Esse amor é pra valer. Arruma tudo e vem embora, porque demora nessa hora. São dois corações em uma só paixão. Como é lindo teu sorriso. Me sinto um punhado de areia em suas mãos. Eu sou refém do seu coração. Vai, vai, tristeza, pra além do horizonte, pra longe de mim. Me sinto um punhado de areia em suas mãos. Eu sou refém do seu coração. Vai, vai, tristeza, pra além do horizonte, pra longe de mim. Para de dizer que não dá mais. Abre os olhos e encara, eu não vivo sem você. Esse amor é pra valer. Arruma tudo e vem embora, porque demora nessa hora.